eu sou um presidente hoje mais feliz do que era ontem, por uma razão extremamente simples, pelo compromisso que acaba de assumir o Governo em relação à construção do IC6 entre o Nó de Tábua até Folha de Osa, no valor de 38 milhões de euros. Isto quer dizer que há o cumprimento por parte do seu Ministro das Infraestruturas daquilo que tinha sido acordado entre nós, entre as duas partes, e por isso eu congratulo-me, e quero agradecer ao seu Ministro Pedro Marques, que honrou a sua palavra, e hoje este comunicado desfaz todas as dúvidas, até porque também tive há pouco tempo a oportunidade de me deslocar a Évora, para falar com o seu Primeiro-Ministro e ter uma reunião com o seu Primeiro-Ministro sobre o caso da construção do IC6, e também quero anunciar que o seu Primeiro-Ministro deslocar-se à Oliveira. Ainda não temos uma data muito concreta, pensemos ainda na próxima segunda-feira ter o dia que ele visita a Oliveira do Hospital, e por isso acho que é um momento que pode vir a ser um momento histórico para a nossa cidade, para o nosso concelho, para as nossas gentes e para os nossos empresários, sobretudo pelo impacto que terá no desenvolvimento económico do concelho.